foi Absalão? Perfeito. Terceiro filho de Davi. Informado desse príncipe da ofensa que Amnon, seu irmão, fizera sua irmã Tamar, o convidou para uma festa. Para essa festa, convidou também os outros irmãos. E que fez? Ele o matou. Matou Amnon. Absalão, para evitar a ira de seu pai, retirou-se para Gesur, onde ficou 3 anos. Nesse ínterim, trabalharam seus amigos para conseguir de seu pai Davi o perdão, que lhe concedeu com a licença de poder voltar para a corte. Pouco tempo depois, não tendo já o que temer, trabalhou ocultamente, alistando gente para tirar o seu pai do trono. E com efeito, armou-se com um poderoso exército. Davi se refugiou além do Jordão, onde Absalão o perseguiu com os seus conjurados, dos quais Amasa era comandante. Mas dada a batalha contra o exército comandado por Joab, numa planície da tribo de Gad, Absalão foi inteiramente derrotado. E fugindo, ao passar com seus partidários por baixo de uma árvore, com a velocidade da fuga, seus cabelos compridos se embaraçaram nos ramos, de tal sorte que ficou suspenso no ar. E não obstante recomendar Davi a todos os soldados que lhe reservassem seu filho Absalão, Joab com 3 lançadas o matou e fez o pai sofrer amargamente. O Velho Testamento diz que este príncipe era de uma formosura sem par, tanto pelo talhe do seu corpo como pelas feições do seu rosto. Tinha ele 33 anos, deixou 3 filhos e uma filha chamada também Tamar. Onde é que se encontra isto? Esta passagem de Absalão, filho de Davi? Exatamente, no segundo livro dos reis. Eu evito dizer versículos para não ensinar o legionário a decorar. E decorar não é saber. Eu quero que o legionário saiba a Bíblia. Pelo amor de Deus, não decore a Bíblia. Do contrário, vai acabar esquecendo e perdendo todo o seu tempo. Mas havia outro Absalão. Quem foi? Outro famoso Absalão, não tão famoso quanto este, que aparece no primeiro livro dos Macabeus. Exato! Absalão, pai de Matatias, guerreiro no tempo dos Macabeus. Acaico. Quem foi mesmo? Acaico? A-C-A-I-C-O. Acaico. Está no Velho ou no Novo Testamento da Bíblia Sagrada? Espanador na memória. Perfeitamente, Acaico foi um dos discípulos mais zelosos do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então ele aparece na primeira epístola São Paulo aos Coríntios, capítulo 16, exatamente porque Paulo apóstolo recomendando a Caio para que seja tratado todo carinho pelos coríntios. Bom, acho que por hoje chega, todo dia nós damos umas pílulas. bastante pro pessoal recordar, passando os panadores na memória.